3 na tua casa, tudo bem? 2300 pés. Uma projeção? Negativo. Só pra informação, se eu vou girar agora pro de Leda. Tem tráfego agora, posição de 3 horas, 15 milhas, no rumo sudoeste, tá cumprindo. Tá voando na proa de Ilhas agora, o tráfego tá passando 190 para 220, um Tucano da Força Aérea. Tá, ciente do tráfego, negativo visual, tá 3603, se possível, proa de bridge devido a formações em Leda. Ciente, 3603, aguarde coordenação com Recife. Ciente. Para 286, que legal, no 0 no meia. No 0 no meia, de alfa, com 1 no meia, 1 no 3, é uma torre no 4 no meia. Controle? Não, escuta, prossiga, doutor. O Dilke 06 tem condições de manter o nível de voo 130? Afirma, manter o 130, isso aqui é o 06. Afirmativo. 3603, controle? Prossiga. Tem condições de incrementar a razão de subida? Afirmo. Incrementar a razão de subida até o nível de voo 140, após razão a critério. Aciente, então, incrementar até 140. Nossa questão com relação à bridge. Afirmativo, o tráfego informado agora, que eu tinha informado o senhor anteriormente, está na posição de 2 horas 14 milhas. Vai manter no 3-0, o senhor vai ultrapassar o tráfego em nível, assim que o senhor ultrapassar, o senhor voa bridge. Ok, graças, tá ciente e visual com tráfego à direita, tá 3603. Oi, Salvador, boa noite, bom dia, ponte de primeira, pronto. Estou usando a galera do Colar, 0, 4, 0, 5 mais. Razão da presente a critério, da presente voando bridge. A gente está voando bridge na 3603, graças. Salvador, 06, prossiga. Tem mais chamada pro 06, por quanto tempo vai manter o 130? O Joker 06, mais um minuto somente. Ah, ok, thank you. Deve estar registrando o combustível aqui, né? Tem condição de aguardar mais um minuto. Guarulhos, nível 360, via peso Lu no meio, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120 da cima 8, acena 5422. Controle Gol, 1613, está cruzando 2000 pés na avenida Arbor. 1613 da Gol, boa noite, sob contato radar da 360, da presente pro Elefa. Curva da direita, aprovando Elefa, sobe ao 360, sem restrição. Gol 1613. Estabilizado, são 3858. 3858, datão completo final, chama turno no 862. 862, boa. 5434. 3603, chama Recife, 1251, alternado na 3325. 251, 3325, na 3603. Pouca transição Caju. Aracaju, 1-0, decola, curva esquerda, controle 120.8 e 5434 no transporte. Reportará. 258, passando externo, baixado de andado. 73250, autorizado. Pouso pistola 0, vento 060 graus, 3 mais. 2-0, pouso, está 3250. Valeu, obrigado. Oh, copiou 527, obrigado. Salvador 4071 da Azul, teria a nossa cota para a cabina? Afirmativo, confirmando cabina, existe, né? É isso aí. Campinas. Azul 4071, Campinas, nível 360. E o Pesulu no meio, decola a pista no zero com a direita, saída da El, meio da Bridge, controle 120 décima 8, aciona 5442. Ok, para Campinas 360, uniforme Zulu no meio, pista 10 à direita, da El, meio da Bridge, 1208-5442. Correto, bota push o 40. Xener 6310, boa noite, voo ITAP, deixa 050. 050, mando ITAP 6310. Meia controle. Somente para informação, tem a aeronave agora, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, no rumo sudoeste, passando 210 para o 340, um Airbus 320 da TAP. Joker 06, Joker 06, da presente, vai chamar Recife na 251, alternando na 3325. 251, alternando na 3325, Joker 258, sala 00, 2300, direito, 29, som. 29, boa. Salvador, 8, boa noite, tá? 3858, livrou? 3858, Axial, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, tá? 3858. Solo Web 5827, boa noite. RNAV Galeão 360, como é que foi? 5857, Galeão 360, VPTU 10 da cola pista, 10 curva direita. Saída da EL, lei da bridge. Controle 120.8, aciona 5444. Autorizado 360 Galeão. Via Upper Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, da EL, Leda, Bridge, 5444, 1208 Web 5827. Correto, Bus 57. Chamaremos Web 5827. Oceaner 6310, tem condições de voar da presente direto Duna? Afirmativo 6310. Então, desça para 2010 com 1017 e informe estabilizado. 2010, 1017, voando Duna, informe estabilizado, 6310. 6310. Deck acionamento no portão Uno Azul 4071. 4071, ordem de solo após R2 baquear no 03, autorizado. Espero que o sinal é pronto. Ah, ok. Não, é que nós estamos terminando abastecimento também aqui, cara. Cancela aqui minha solicitação, estou guardando o termo do combustível, viu, né? Licença, porta controle. Equador Trip 52, 16 para o pushback acionamento. Trip 52, 16, aguarda para o push, número 2 no setor. Aguardando para o push. Solo Salvador, Chiné 6201, autorização Galeão. Chiné 6201, Galeão 360, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita. Saída Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5450. Galeão 360, VP Zulu 10, decola da 10 com curva à direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1208, transponde 5450. Correto, passa o push, 6201. Chamará para o push. Estabilizando o 6310 da Oceania. Zero da Ocean, completa final, chama turma da noite, meia dúzia. 6862, obrigado, uma boa noite. Muito boa noite, Oceania 6310, estabilizou na final, que é que foi? 6310, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso, para ter checado. Aguardando 6310. Via Indy Alpha, ponte para torre 1862, aqui no Galo 0116. Boa noite, Edson. 5216, autorizado, pushback acionar, para o táxi. 5216, nível pushback acionamento. Para pushback acionamento azul 4071. 4071, na guarda Boeing Lijal Pat via Índia, após autorizado, pushback acionar, para o táxi. Eu aguardo a sua autorização, eu posso coordenar com solo. Pode coordenar com solo, assim que o banho livrar o pátio via Índia, está autorizado, push. Azul 471 na conta. Ok. Solo web 5827, ponte 4, pushback acionamento. O número 2, para o push, aguarda, 5827. Ok, aguarda, web 5827. Salvador, Oceania 6310, já está baixado, travado na curta final da LS, que saiu na zero. Sente livre pouso, 040 graus, 3 nós. Livre pouso, 6310. 25, tá autorizado ali, aí mantemos aí, né? Solo, 1,6, livra direita e chama 129, solo. Direita, 129, obrigado, boa noite. Colador, tripe 5216, para o táxi, está com 65 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Recife. Taxi 41, segue azul, numerado azul no através do 4, em alfa, ponte para 2, 18612, que legal no 017. Ponte espera, segue azul, ponte espera, 1186. Trip 52, 16. Decolagem 885, vento 040 graus, 3 mais. 210, taxi, via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6310. Solo, trip 52, 16. Solo. Confirmo, seu azul ainda está fazendo pushback? Tá finalizando o push. O push será feito até o trabalho do portão 04, ok? 18, controle 208. 208, 885. Decolaria da Delta. Da Delta, isso, perdão, da Delta. Ele tá livre, taxiamento via parte 3, reporta na quilo para cruzar a trip 5216. 5216. Meca, 04 para aí, passou 180, parou 950 na Mari. 604 pegou, boa noite. Assistindo a identificação, voa Duna do S2017. Dona 2017. Delta, trip 5216. Quem mantém posição antes das LEDs, a passagem aeronave na alfa. E após mesmo, cruza a alfa na data 2, 18, 62, que legal no 017, 5216. 5216, aguardando, passagem. Para o táxi com 78 a bordo, 4h40, com fuso alternado azul 4071. Cruzar táxi em de alfa, ponte para 2, 18, 62, que legal no 017, azul 4271. 4071. 4071. 5216, tá no ponto de espera da Delta, pronto. Solo Web 5827.